Começa agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Foz Esportes. Hoje com Guilherme Wojtkowski. Muito bom dia a você que está chegando agora à programação da CBN Foz, programa CBN Foz Esportes, neste sábado 9 de agosto de 2014. Vamos conferir os destaques da programação esportiva. E após empate fora de casa no meio de semana, Foz do Iguaçu Futebol Clube prepara-se para mais um domingo de divisão de acesso no Paranaense, no ABC. Foz Cataratas Futsal perde de goleada para o Umarama na chave ouro do Paranaense e anuncia a contratação de novo treinador. Novo presidente da Liga Iguaçuense de Futebol fala sobre processo de reestruturação da entidade. Dirigentes definem programação do Campeonato Municipal de Futebol Feminino. Foz do Iguaçu recebe etapa do Paranaense de Karatê. Estes e outros destaques a partir de agora no CBN Foz Esportes, que está começando. Dez horas e 5 minutos e iniciamos o programa deste sábado nos campos com as notícias do Campeonato Amador de Foz do Iguaçu. Na segunda divisão, os atletas das quatro equipes semifinalistas receberam folga neste domingo para curtir o Dia dos Pais. Na primeira divisão, entretanto, nada de descanso, com as partidas concentradas no domingo pela manhã. No campo do CRG 14, no Parque Imperatriz, haverá rodada dupla às 8h30 da manhã, CRG 14 e Vila Paraguaia. Na sequência, duelo entre Portuguesa e Vila C. Já os outros jogos da terceira rodada do Amador acontecem às 10 horas da manhã no estádio Jefferson Bonfim da Cruz, no Três Lagoas, Vila Miranda e Baterias Pilar. No estádio do ABC, o Canarinho enfrenta o Três Lagoas. No campo do Iguaçu, no bairro Morumbi, o União Copo Gelado joga contra o líder da competição, o Jardim São Paulo. E no estádio Aldair Fagundes, no bairro Morumbi, São Francisco e Aparecidinha fecham a programação. E falando ainda de campeonatos, aqui em Foz do Iguaçu, tivemos ontem uma reunião para decidir a respeito do Campeonato Municipal de Futebol Feminino. Quem está na linha é o repórter Eli Silva. Eli, temos novidades com relação a esta competição? Olha, temos novidades sim. E olha, uma novidade que chama a atenção, inclusive, pelo seguinte: se o Campeonato Paranaense tem quatro equipes, o Campeonato Municipal de Futebol Feminino poderá ter seis, poderá ter até mais. Eu estou aqui ao lado do Aldair Fagundes. Reunião ontem à noite, o que ficou definido, Aldair, com relação a esse Campeonato Municipal? Bom dia. Bom dia, Eli. Bom dia, amigos da CBN. Ontem nós realizamos o primeiro arbitral, né? E a gente convidou todos os diretores das equipes que estiveram presentes lá. E aí compareceram seis diretores, já é um bom número, né? Esteve presente também o secretário Anderson Andrade, que colocou as equipes referente aos custos da competição, que será toda ela bancada através da Secretaria Municipal de Esporte. Então é um motivo muito bom, um incentivo que não vai ter taxa nenhuma. Mas o que eu pude sentir ontem ali, que nós poderemos chegar sim a oito equipes do campeonato. Eu estava presidindo a Associação da África, a Associação do Futebol Feminino, até 2012. E o ano passado, por outros motivos, me retirei e não aconteceu o campeonato. Esperava que desse continuidade essa competição e realmente não aconteceu. Então, conversei com alguns amigos meus, algumas diretoras das equipes, pediram a minha volta e eu voltei, junto com a Secretaria Municipal, para realizar esse campeonato. Então, ontem foi o primeiro arbitral. Nós vamos agora fazer o segundo, onde vai ser aprovado o regulamento da competição, né? Todas as formas de disputa também. Nós esperamos sim que no próximo arbitral nós já poderemos bater o martelo com o mínimo seis, que isso já está quase certo, mas gostaria que chegasse em oito equipes participantes. Bom, fórmula de campeonato, de que maneira será a competição, só depois do segundo arbitral com a definição de todas as equipes, é isso? Sim, nós vamos fazer o último arbitral, onde vai ser batido o martelo, fórmula de disputa, é quase sempre a mesma, independente de seis a oito equipes, poderá aí disputar as melhores quatro classificar-se e uma semifinal e a disputa do título, como foi feito as outras competições. Mas tudo isso somente o arbitral final que vai decidir, e esse arbitral nós estaremos comunicando a toda a imprensa, inclusive a vocês que participam e valorizam o esporte local da CBN. Agora, o que a gente presta bem atenção nisso tudo é que, por exemplo, Foz do Iguaçu mostra-se realmente uma cidade muito forte no futebol feminino no estado do Paraná, no Brasil, porque Foz do Iguaçu já inclusive disputando competições internacionais e tudo mais, mas no Paraná, porque se no estado todo, quatro disputam o Campeonato Paranaense, aqui nós podemos ter até oito no municipal. É, e o mais triste que das quatro paranaenses, triste para âmbito do estado, né? É bom para nós que Foz do Iguaçu das quatro tem 50% das equipes participando das competições da competição estadual 2014. São duas equipes que vão representar a cidade novamente. O ano passado, as duas, a campeã e a vice, você mesmo acompanhou, foi de Foz do Iguaçu. E mais uma vez, duas equipes irão participar. Agora, o que mais levou essa preocupação nossa, inclusive conversei com o secretário Anderson Andrade, porque nós estamos sentindo, nós hoje criamos um polo, um núcleo esportivo das categorias de base do feminino. Então, além das categorias de base masculina, nós criamos o feminino. O porquê? Porque nós estamos sentindo, estamos vendo, porque nós tínhamos uma safra aí que vinha da época do Guaracá, época do Floresta, as meninas já todas, já chegando em certa idade, e elas já estão formando as suas equipes. Então, a minha preocupação e a do secretário, para que nós formássemos núcleos, para que incentivasse essas meninas, aí a partir de 8 anos, é o nosso trabalho de 8 a 16 anos, para que nós possamos sim, talvez aqui 1 ou 2 anos durante a nossa gestão, ter ainda mais equipes no futebol feminino, mas para que o futebol feminino seja forte, nós não podemos esquecer da base do futebol. Obrigado, Aldair, pela sua participação. Tenha um bom dia. Obrigado a vocês pela atenção, obrigado pela vocês estar também acompanhando as coisas locais. É onde nós valorizamos dentro da secretaria, e nós vamos chamar a CBN para que esteja junto conosco no arbitral final e, claro, aí acompanhando o futebol feminino, porque sem a imprensa não adianta nós também fazer as competições. Aldair Fagundes participando com a gente aqui. Então tá aí as informações do futebol feminino. Podemos ser até 8, mostrando realmente que Foz do Iguaçu tem um futebol feminino muito forte. Guilherme. Obrigado, Eli Silva. Agora 10 horas e 11 minutos. E por falar em futebol amador, o novo presidente da Liga Iguaçuense de Futebol, Alexandro Fogagnoli, participou nesta semana da programação CBN e falou sobre o processo de reestruturação da entidade. Segundo Fogagnoli, que está no cargo há cerca de 20 dias, as mudanças exigem várias etapas de trabalho. Desde o local de operação da Liga, a reestruturação da Liga em si, em questão de documentação, de algumas dívidas que nós temos pendentes, regularização dos clubes, capacitação da arbitragem, né, efetivação da base com um pouco mais de atenção. Nesse primeiro semestre da nossa atuação aí é uma reestruturação interna mesmo. A gente está muito preocupado com a capacitação da arbitragem, oferecer, a gente não pode cobrar nada sem estar oportunizando, eu vejo isso, né? Você não tem como chegar e mudar a situação, mudar as coisas, ou evoluir sem oportunizar. Essa é a nossa filosofia, né? Dar oportunidade para aqueles que querem estar evoluindo junto com a Liga, que tem muitas coisas para acontecer aí nos próximos dias. A Liga, por ser uma entidade que até temos dívida, quer dizer que ela existe, né? Então, temos um CNPJ, estamos vinculados à Federação Paranaense, que está vinculada à Confederação e assim por diante. É o processo legal, né? E para que a gente também possa estar buscando o auxílio aos clubes, né, de uma forma direta e indireta, eles também precisam existir. Não existe só a camisa, existe um CNPJ, existe uma entidade organizada, né? Até que para quê? O que a gente quer é que a próxima eleição da Liga, daqui a 4 anos, os clubes votem realmente, eles tenham a participação, que eles possam montar uma chapa, que eles possam também dirigir a Liga. Eu acho que isso é um processo democrático dentro do esporte, que a gente também briga para que isso aconteça. Então, vai ser assim muito trabalhoso, você sabe disso, porque para você mudar as coisas, para você tirar, de repente, muitas pessoas do estado de conforto, isso vai gerar uma certa, não digo um atrito, mas até para que eles entendam, mas a gente já está bem embasado e eles vão entender que vai ser muito melhor, né? Mas a grande maioria quer que isso aconteça, né? Vai ser feito de uma forma bem tranquila, né? Colocando a parte todos os clubes, como isso vai acontecer. Nos próximos dias já estamos querendo marcar uma reunião com os representantes e auxiliando a eles nesse processo, nessas mudanças aí que são necessárias. Palavras de Alexandre Fogagnoli, novo presidente da Liga Iguaçuense de Futebol, entrevista que você confere na íntegra em cbnfoz.com.br. E atletas de Foz do Iguaçu participam neste fim de semana em Maringá do 11º Campeonato Paranaense Sub-23 de Atletismo, que acontece nas dependências do estádio Willie Davis. A delegação iguaçuense é composta por 26 representantes, dos quais pelo menos 3 figuram como as principais esperanças de medalhas e recordes. O fim de semana será de muitas disputas também nos tatames do Karatê, com a realização da terceira etapa do Campeonato Paranaense, que acontece neste sábado no Centro de Convivência do bairro Três Lagoas, região nordeste do município, com expectativa de participação de mais de 200 competidores. Em entrevista à reportagem CBN, o coordenador da equipe de Foz do Iguaçu, Nilson Rigo, deu detalhes sobre a competição. Pela primeira vez a gente traz essa competição para Foz do Iguaçu, a gente também está muito orgulhoso de realizar esse evento. A gente escolheu, selecionou 32 atletas, né? Porque a gente tem hoje na competição mais de 100. São na região de Desagoas, do Morumbi, da Vida C, né? Da Vila A. Então hoje a nossa associação ela tem 6 locais de treino. Então são mais de 2.000 atletas que treinam karatê por dia. É um projeto que a gente tem, são 6 professores, a gente dá aula no Centro da Juventude, no da Artesanata, no Centro de Convivência da Vila C, no Três Lagoas, Lagoa Dourada, na Vila A, né? E vai começar às 8 da manhã, vai ter um intervalo do meio-dia a 1h30 e depois vai até às 17 horas. Terceira etapa do Campeonato Paranaense de Karatê, que vai, portanto, até o fim da tarde no Centro de Convivência do bairro Três Lagoas, com acesso gratuito para quem quer prestigiar esta competição. 10 horas e 15 minutos e eu recebo com satisfação neste momento aqui no CBN Foz Esportes a visita do Roberto Mafra, ele que é nosso comentarista de esportes todas as tardes aqui. Mafra, privilégio tê-lo aqui, bom dia. Bom dia, privilégio todo meu. Bom dia aos amigos da CBN. Vamos falar um pouquinho de Foz Futebol, temos futsal e tem kartismo também hoje, viu? Vamos até falar do kart para garantir que não falte tempo depois. Não falte tempo, vamos começar no kart, né? Então, hoje nós temos mais uma etapa da Copa Performance Veículos de kart amador 8HP, para a galera tá boa mesmo, que acelera e gosta de brincar, a partir das 6 horas lá no cartódromo Adriana Kart. Como sempre, todos os eventos que rolam lá no Adriana Kart, o acesso ao público é totalmente gratuito, né? Então você pode curtir, pode verificar, e o legal é que é kart amador, é o 8HP. Então você pode acompanhar, ver a galera lá brincando e depois, quem sabe, já dá uma acelerada também, aproveitar, alocar um kart lá e fazer a sua brincadeira. Futsal aqui em Foz do Iguaçu. Nessa semana tivemos o anúncio de uma mudança no comando do Foz Cataratas Futsal. O técnico Roberto Nunes deixou o cargo e está vindo aí. Segunda-feira já chega o novo treinador? Segunda-feira se apresenta o Fabinho. Fabinho que estava no Marreco Futsal, já foi técnico também. É paulista, já foi técnico do Beltrão. Foi uma revolução nessa semana, né? Fica aquele ponto de interrogação, como vai ter sequência, né? Como vai ser a sequência do Foz Cataratas no campeonato. Roberto Nunes, nós já vimos falando durante a semana, fez um trabalho espetacular, pegou o Foz Cataratas em crise na primeira fase, conseguiu garantir a classificação, levantou a equipe, começou a segunda fase de forma espetacular, tanto que a equipe está na segunda colocação, perdeu por 8-3 diante do Moarama, o que o placar talvez elástico assuste um pouco, mas é até normal. O Moarama, Cascavel, são equipes que disputam a liga, e querer achar que o Foz Cataratas já está num nível de liga nacional, ainda não está, não tem isso aí, a disputa realmente é pelo Paranaense, então era até normal, se esperava já uma derrota. O problema foi que o Nunes inventou de lavar roupa suja nos microfones, né? Pra galera da imprensa, e aí ficou complicado, ficou uma situação insustentável. Até houve um questionamento, poxa, a diretoria do Foz Cataratas agiu com correção ou não em já tomar a decisão de demitir, mas eu acho que seria meio complicado conseguir manter o técnico Roberto Nunes da forma que ele falou. Ele se dirigiu aos atletas nos microfones aí para a galera da imprensa, ficaria complicado. Agora fica o ponto de interrogação: será que o Fabinho vai conseguir, né, consertar essa casa, ajustar, ou pelo menos manter o padrão de jogo que vinha rolando com o Foz Cataratas, isso a gente vai saber a partir de segunda-feira. Já no Foz do Iguaçu Futebol Clube, sem crise, equipe tranquila para a partida crise, de amanhã contra o Nacional. Tranquilo, joga diante do Nacional, vice-líder, o Foz do Iguaçu Futebol Clube, que é o líder no Campeonato Paranaense, já há 4 rodadas, enfrenta o Nacional amanhã, já classificado. Então é aquela partida mais tranquila, mas apesar de que, hoje conversando inclusive com alguns diretores, com o Arifioso, com o presidente, mais o técnico, os técnicos Ivaí e Joel Presner, a busca, a intenção é buscar realmente a vitória para dar aquela esticada lá na classificação, colocar mais 3 pontos, tem só mais uma partida agora pelo campeonato, depois dessa Nacional amanhã no ABC, que é contra o Paranavaí na casa do adversário. É bom você terminar essa primeira fase com uma boa pontuação, se classificar entre o primeiro e o terceiro colocado é interessante pro Azulão da Fronteira. Azulão da Fronteira que joga amanhã no estádio ABC às 15h30, né? Ingressos estão sendo vendidos ainda hoje de forma antecipada pelo valor R$12 em vários pontos aí da cidade, em vários bairros, e amanhã R$10 para mulheres, estudantes e idosos, R$20 para os homens. O Foz do Iguaçu, Azulão da Fronteira, que vai mantendo aí, vai com pelo menos 2 falques já garantidos, né? Que nós temos aí o Negreiros, não volta ainda não está recuperado. O zagueiro Márcio também não. O zagueiro Valtinho hoje está passando por mais uma avaliação, então ainda é dúvida se entra em campo ou não. E a novidade no Azulão, a diretoria após o empate diante do Júnior Tim lá em Sertanópolis no meio de semana, anunciou que ia buscar novos reforços, principalmente para o ataque lateral esquerda. Já foi anunciado um, que é o meio campista e atacante, né? Ele atua nas duas áreas, o Sandrinho, que estava no futebol de Goiânia. O perfil dele, o Sandrinho, talvez poucas pessoas conheçam ele, mas ele foi indicado inclusive por um grupo de jogadores do próprio Foz. Ele tem um perfil próximo do Wellington, assim. É um jogador leve, veloz e com habilidade. Amanhã, 13h30 da tarde, Foz do Iguaçu Futebol Clube em campo ali no estádio do ABC. Uma convocação também para a torcida, né? Para que a torcida marcar presença. Ainda não vimos o torcedor. Temos a média aí, 500, 600 torcedores. Temos que ter pelo menos 2.000 pessoas lá para mostrar o Foz estar líder nessa quarta já, há 4 rodadas, né? Classificado. Então é o momento da torcida marcar presença no estádio ABC. E que o torcedor prestigie o Foz do Iguaçu ali no estádio, levando sua vibração aqui nas ondas da CBN. Você acompanha as transmissões neste fim de semana, hoje à tarde, a partir das 4 horas, ABC e Vasco pela Série B, 9 horas da noite, Coritiba e Fluminense, lá no Rio de Janeiro. No domingo, outros 2 jogos aqui na CBN, Santos e Corinthians, reestreia de Robinho, camisa do Alvinegro Praiano, e depois São Paulo e Vitória. Será que Kaká vai entrar em campo no Morumbi? Você acompanha esses 2 jogos em cbnfoz.com.br e também no AM em 1320. Chegamos ao final do CBN Foz Esportes deste sábado. Os trabalhos técnicos de Edilson José. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. Na sequência tem o CBN Entrevista com Cristina Pinheiro.